dia, Azul 420, desce, mantém 2 mil pés, vira Tuduna, 1-0 no 7, reporta ao localizador. localizador CIP 5556. 5556, ciente, completa a ILS, torre 118.95. 8.95, 5556. Torre Somador, bom dia, CIP 5556, estabilizado. CIP 5556, continua a aproximação, reporte trem checado, vento no 70 graus, 10 nós, reporte visual com campo. Formarei, 5556. Baixei travou 5556, livre pouso 10, vento 170 graus 099, hoje 10, 17, alternando 10, 16. 7, é o TP 5556, livre pouso, B17. Salvador, bom dia, CP 5556. 5556, Alfa, parte quilo, parte 3, atenta ao sinalizador. Alfa, quilo, parte 3. Alfa, quilo, parte 3, 5556. 5556, já ingressou naquilo? Negativo. Alfa Juliette, portão 09, agora Alfredo alterou seu portão Alfa Juliette para o 09. Alfa Juliette, portão 09, 5556. Azul 4220, estabilizando o localizador. Completa aproximação, torre 1895, boa noite. Boa noite, 1895, 4220. Torre Salvador, azul 4220, passou Duna, reportará quadro baixado e travado. Cliente, reporte embaixo travado e visual com campo, 4220 da Azul. Contra embaixada travada, avistou a mil pés. Gente, livre pouso, destino 0, vento no 70 graus no 0 mais, ajuste no 0 no 7. Livre pouso não no 0 para o 4220. 220 da Azul, solo Azul no 1, libere a direita, solo Lino 219. Livre a direita, chão solo 219. Solo Azul 4220, livrou na Fox. Alfa Juliette para o portão 03, o bate principal 4220 do Azul. Alfa Juliette para o portão 3, Azul 4220.